verdade quem falou. Vai subindo, vai chegando lá, mas de repente ela vem te surpreender. Poder, no mundo espiritual nós vamos ver raios e trovões.